Vida. Saúde. DJ Zé Luís apresenta Live Set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. É mais uma edição do Live Set que está a começar a partir de agora. Live Set. Primeira hora, como habitualmente dedicada às 10 mais desta semana. Resultado das vossas votações em bupor.com. Power Play. Começamos pelo número 10 esta semana a pertencer a Dave Garcia e Alex Neza. Break Again. 10. I'm Set. Live Set. You listen, you groove. Power Play. Número 9 para Raised by Wolves, featuring Tom Smith. O single chama-se The Call. 9. It's satisfaction. Power play. Esta semana no número 8 temos Sweet Love, single para DJ XP, Albert Kick, featuring In Imagine. Hey.

a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Número 6 esta semana para Sticker, o single de Marco V. 6. Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Powerplay. Estamos de volta para a segunda parte da contagem. Vamos agora avançar para o número 5, onde esta semana está um tema que já foi número 1, este Protetta de Afrojack. Powerplay. Thank you. A funky beat. Live set. Live set. Bota no top do live set. Bota no top do live set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Continuamos a subir cada vez mais e para ouvir mais um sucesso, este Instinct de Jay Lumen é o número 4. Four. chegámos já ao trio maravilha, ou seja, os três primeiros desta contagem. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Vamos conhecer o número 3, Stevie Rock, Hook and Sling featuring Rudy. O single chama-se Diamonds in the Sky, o número 3 esta semana. 3. funky beat. Live set. Live set. Power play. Na segunda posição da tabela, esta semana contamos com este Atomizer de Format B. Don't have to.

Let's go up front. You are live with DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com. Tudo isto é, tudo isto é, tudo isto é, tudo isto é, tudo isto é, tudo isto é. Tudo isto é fado. Tudo isto é fado. djzelis.com. Tudo isto é fado. Muito obrigada. Tudo isto é fado. go online, djzeluiz.com. About the rock. djzelis.com. Produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. DJ Zé Luiz. We'll be right back. turn it on. I set the tone. I don't know. I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go tonight. I'm a different guy. Forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? 'Cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? 'Cause I'm ready to go. I'm ready to go. If you say so. DJZelis.com DJZeLuiz.com. Thank you.